Bom, aquilo que vamos falar hoje é Setembro Amarelo. O que é Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo foi criado há mais de 10 anos, mas que está começando a ser mais divulgado, mais lembrado, faz uns 3, 4 anos, 5. Antes quase não se falava nisso. Praticamente, antes era até proibido falar em suicídio, porque existia aquela ideia errônea de que quem se suicida, se fosse, digamos assim, falado numa rádio, se suicidou fulano de tal, ou no jornal, ou em algum local de algum veículo de comunicação, se abriria campo para que outros pudessem fazer a mesma coisa. E estudos mostraram que não é assim. Então, se criou essa ideia do Setembro Amarelo exatamente para nós lembrarmos do problema do suicídio. Problema grande do suicídio, e isso aí vem do quê? Às vezes vem de problemas kármicos, essas pessoas às vezes eles se suicidaram 2, 3, 4 encarnações atrás. Às vezes, muitas vezes, vem os problemas de depressão, é um dos grandes problemas do suicídio. As ansiedades, as grandes decepções amorosas, tem pessoas ou que matam ou que se suicidam. Ou matam e depois se suicidam. Eu não julgo. Nós não julgamos. Então, isso é um problema muito grave e que muitas vezes são resolvidos com uma pequena conversa num psicólogo, num psiquiatra, num centro espírita, no grupo, aquele grupo CVV, né? CVV, eu não me lembro o número do telefone, mas existe, eu conheço um cara que ele trabalha nesse grupo, que é Valor à Vida, não sei, tá? Que então as pessoas ligam lá no 0800 e conversam, e às vezes muitas pessoas com esse tipo de conversa, elas saem dessa ideia meio errônea do suicídio. E existem outras maneiras também de suicídio. Então, isso que a gente estava falando aqui são os suicídios voluntários. Que o cara está afim de acabar com a vida dele e acabou. Terminou. Ele acha que daqui dessa ele vai para um outro lugar, que todos os problemas vão acabar, que a mulher não vai mais encher o saco dele, que as dívidas, ele não vai mais precisar pagar as dívidas, que, enfim, que tudo acabou. Simplesmente eu vou me livrar de tudo isso aí. É que nem a música lá do Para Esse Mundo Que Eu Quero Descer. Ele quer descer do mundo. Música lá do Raul Seixas. Então essa é uma das formas de que a maioria conhece de suicídio, que é o suicídio voluntário. E existem os involuntários, né, minha gente? O que são os suicídios involuntários? Drogas. Quantas pessoas morrem por drogas, excesso de drogas, excesso de álcool. Tem pessoas que saem do trabalho praticamente, entram numa bodega e só saem de lá às 10 horas da noite depois de ter tomado uma garrafa e meia de cachaça. E ainda vão para casa e tomam mais meio garrafão de vinho. É um segundo fator de suicídio involuntário. De repente essa pessoa não está nem sabendo o que está acontecendo isso, mas vai se suicidar porque o fígado vai estourar. É excesso de medicação, de comprimidos. Excesso de comprimidos. Pessoas então que às vezes tomam comprimidos para ansiedade, para depressão, isso e aquilo, pegam, fazem um coquetel molotov, né? De 10, 12 comprimidos de cada tipo, botam tudo para baixo e acabou. É mais ou menos que nem uma overdose de cocaína ou de crack e tal, né? Isso também é um suicídio que eles pensam que não vai acontecer nada, né? Mas dirigir embriagado, dirigir em alta velocidade e cometer um acidente e o cara morre, tu te suicidou. Por quê? Porque tu estava fora da velocidade que podia andar, tu bateu num outro carro ou bateu num poste a 150 por hora, tu te suicidou involuntariamente, porque tu não queria bater naquele poste, né? Mas a velocidade fez com que tu batesse naquele poste. É mais um tipo de suicídio involuntário. E se a gente ficar, digamos, enumerando, né? Comida, excesso de comida, gente. Excesso de comida. Se bem que eu não posso falar muito, eu também sou meio reforçado, mas eu como, eu não sou um glutão também, né? Excesso de doces. Gente, tem gente que se suicida sem querer por excesso de chocolate. Chocolate para o ser humano é um veneno. É um veneno, já foi comprovado isso, gente. Já foi comprovado que chocolate para o ser humano, ele compromete rins, fígado, pâncreas, os próprios intestinos. Às vezes é pior tu comer um chocolate do que tu tomar uma dose de vodka. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia. E tem gente que, pelo amor de Deus, né? Na Páscoa, pô, pelo amor de Deus. Então, a minha parte que eu queria dizer aqui hoje é isso sobre o suicídio, né? E que eu acho que é bastante interessante. O governo, né, veio através do Ministério da Saúde, há uns 10, 12 anos atrás, criar esse setembro amarelo, que é para nós nos lembrarmos dos suicidas. E que se nós um dia percebermos que alguém está nessa, vamos conversar com ele. Não vamos fugir, vamos tentar ajudar. Nós que sabemos um pouquinho mais, talvez, que os outros. Muito obrigado, então.